pagar ingresso na 10, alinhar e manter a partir da interseção até o 00. Salvador, boa noite, web 6728, livrando a 6728, boa noite, prossiga via Alfa. Reporte antes da taxiway Juliette, aguardando ingresso, parte 1. Alfa antes da Juliette, 6728. Então, 3858, desça para 2000 pés, 1015. 156, 3:50, Campinas. Autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10. Ajuste no 0 no 5 e a torre 118.95 Golmeiro 3. Autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera no 0, 118, décimo 95, no 0 no 5, ajuste no 6 no 3. Curva direita, mantendo sua escuta, de transferência, você é zerona. É 1:06, prossiga. Autorizado para o pátio do Grael, Guardião 06, Ventuno 30 graus, 109, reporte no solo controlado. Afirmativo, Guardião 06. Zero 01, da presidente comprou do litoral sul, chame o controle, 120.8. Agora 208, com 001. Controle ao Força Aérea 01. Força Aérea 01, 500 pés via litoral sul, informe final para pouso em Ondina. Informará final para pouso em Ondina, Força Aérea 01. O 01 acione 01-45-01-45. Observe o tráfego da Gol. Após o tráfego, prossegue via Juliette, portão número 4. Após a aeronave da Gol, Juliette 04, 6728. Autorizado o procedimento para o TAN 3250? 3250, aguarde. Sol 3662, chame torre 1-8-9-5, boa noite. 8-9-5, boa noite. 3858, agora sim, livre LSX, vem em forma estabilizada. Reporte estabilizado, chame 3858. Para a torre, Guardião 06. Estava só espera aqui do hotel, possibilidade da presença direto da ela. Já autorizado o deslocamento aéreo. Ventuno 20 graus 132, reporte no solo controlado. Informa o tráfego aproximando para 10. Zero meio copiou torre? É, informa, então vai. Vai aguardar o pouso da aeronave aí e prosseguir para o Graer da presente. Entendi, estou mantendo a posição. Vai, eu atendo. O Guardião 06 tem condições de decolar com proa norte e prosseguir para o pátio do Graia pelo setor norte? Afirmo, então da presença com proa norte, 1-0-0-6. informou o tráfego 506 do helicóptero da Polícia Militar no setor no, à esquerda da aproximação da 10 na hora de frequência da aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. É, já passou a nossa direita. Obrigado. Então, 3858, complete o LS, reduza para aproximação e chame torre 11895, boa noite. Reduzindo, vai chamar torre 118.95, boa noite, 3858. 06. Testa 3858, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado. Quem negar no 0, 1 no 5. Reporte externo, testa 3858, continue a aproximação e formarei pista livre. Prosseguindo a aproximação, TAM 3858. TAM 3662, no solo 49, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3662. 206, no solo 49, autorizado, livre a frequência. Livre pouso, TAM 3858. 70, desça para 2000 pés, 1015, livre LS X-ray. 2015, está livre o ILS X-ray do 4050. Visual, colocar de pouso. Salvador, boa noite, gol no meio, no 3, ponto espera no 0, pronto. Gol no meio, no 3, ele mantém, puxa no 0. Ele mantém no 0, gol no meio, no 3. TAM 3858, no solo de Salvador 51, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, 3858. Salvador, muito boa 3858, Zona Eco, Santos Escoto. Santos Escoto, boa noite. Prossiga via Alfa, Juliette, portão número 3. Alfa, Juliette, portão número 3, 3858. Boa noite, eu sou a minha 3-0-0, passando 2-0-0-1-5-0 com a Rodcar, solicita voar no ITAP. Oxenem 3-1-0, identifique, chegada Mari, vai voar na proa de ITAP, descendo ao nível 050. Ajuste agora 1016. 1016 é o novo ajuste, boa ITAP, 5-0-0-5-0, Oxenem 3-1-0. Azul 4070, ajuste 1016. 16 está interceptando o ILS, azul 4070. Ok, já avisou alguma pista? Afirmativo. Chame torre 1-1-8-9-5, tenha uma boa noite. 1-1-8-9-5, obrigado. 3-0-8, boa noite, xerife. Salvador, azul 4070, final do ILS da 10, 8 milhas. Azul 4070, avistado, reporte no marcador externo com o trem baixado e travado, que nega 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, azul 4070. Salvador, boa noite, Gonomeio no 3, Arboa Elétrica. Gonomeio no 3, contato radar, segundo nível 340, saída Arboa Elétrica. 340, Arboa Elétrica, Gonomeio no 3. Do 4070. Do 4070, livre pouso, pista na 0, vento 140 graus, 109. Livre pouso, do 4070. Sabe quanto é que tá o jogo do Bahia? Sei não. Ok. Estamos passando aqui ao lado. 4070 via Zulu, solo 58, libere direita via Fox, solo 1, 219. Vai lembrar, Fox 2944. Salvador, bom dia, Azul, bom dia, não, desculpa, boa noite, Azul, 4070, e Alfa, desculpa. Boa noite, Azul, prossegue Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 4070. Voo no meio no trecho, me Recife 1288, alterno 260. 288, 260, boa noite, cara. Boa noite. Comprei o Xenem 6310 completamente visual, só prosseguindo a descida. O Xenem 6310 prossiga para 2000 pés, 1016, está livre o ELS X-Ray. 2016, livre o X-Ray 6310 da Oceaner. 5218, e a gente dá informação para baixo do ponto ideal de descida. Trip 5218, identifique, chegada Mari, vai voando para o EDTAP, destino 050. Descida para o 050 na proa EDTAP, 5218. Oxenair 63, no Jato. 6310, chame torre 1895. 1895, espera que é bom. Torre Salvador, boa, Oxenair 63110. Está na longa final da 10. Oxenair 6310, avistado, reporte com o trem baixado e travado, que negou no 0 no meio. Passará. No 0 no meio, não é isso? No 0 no meio, quer negar? Negado. Travado, passou externo, Oxenair 6310. Gente, livre pouso, pista no 0, vento 1,50 graus, 1,0 nós, Oxenair 6310. Livre pouso na 1,0, ou Oxenair 6310. Salvador, boa noite, web 827, gente da Papá para a cópia Galeão. 527, Galeão, só está de cópia. Gol no 885, pronto cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, conforme rota do plano. Decola 10, direita da Euleda Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meia. Bravo até Zulu e após conforme. controle 120, decimal 8, 5041 no transponder. Autorizado Guarulhos, 5060, perto da EL, da EL Leda, servidor 16, para mudar o motor. Transponder 50, passando com 3208, gol 182. Correto, pronto. Desça para 2010, ajuste no 016, reposto estabilizado no ILS. Descendo para 2000, ajuste 10016, reposto estabilizado no ILS. X-ray da pista 10, 5218. Pastor Salvador, boa noite, é o Gono 604, informação passada. Gono 604, identifique chegada Mari, desça ao nível 050. Direita via Fox, solo 1, 2, 1, décimo 9. Direita via Fox, 219, ou Xené 63, no lugar. Solo Salvador, boa, ou Xené 63, no 0, livrando a Fox pra ti. 310, Alfa e Juliette, pontão 612. Alfa e Juliette para o 612, 63,